modo ciclo da mente de um povo que aceita o tempo todo calado que vem do lixo. Conforto pra mim, enterrada aqui, preguiça camuflando. Sinto peso na frente, sequelas, ferida, gazela, quem dera. Meu povo consciente, corajoso de fera, tomando de assalto o que é seu, quem me dera. Minha pátria amada, mãe gentil, joga no lixo, seu filho, o amor é meu Brasil. De hoje ou de ontem, carniça velha, culpa minha, tua, mentiras contadas na cara, vergonha, nada tipo. Vê se quem paga, todo mundo sabe disso, finge e disfarça. Claro, hoje já tá mais pra mim, se sofro foi eu quem quis assim. Pois escolhi, não discuti, fechei os olhos, fujo mais fácil assim. Ruim vai vir, rebordosa, efeito volta. Omisso sem culpa, se quer fartura, então por que não cuida a planta? Oh. Herdeiros, até quando vão, finge aceitar. Herdeiros, acha a solução, vão pra dentro buscar. Herdeiros, até quando vão, finge aceitar. Herdeiros, acha a solução, vão pra dentro buscar. Herança hereditária, assim desnecessária. Eu convivi a mentira, oportunismo dos canalhas. Várias falha dessa gente que vende o seu voto de forma inconsciente. Serviço e benefício de nosso direito, mas sem respeito ainda tiram grande proveito. Mas não tem jeito, ignorância, mente fraca e presa. Migalhas, mesquinheza, cada 4 anos à espera de grandes surpresas. Que desmotivam quando não lhes desejam, perdidos medíocres. Que é motivo tanta tristeza e pobreza. Peço riquezas, cansado de esperar o pão que não vem à mesa. É o retrato falado do povo, aguenta calado, acomodado, que espera sentado. Ludibriado e desdobrado com histórias e promessas de canalhas. Olha, safado, malvado e opressores, tome cuidado. Herdeiros, até quando vão, finge aceitar. Herdeiros, acha a solução, vão pra dentro buscar. Herdeiros, até quando vão, finge aceitar. Herdeiros, acha a solução, vão pra dentro buscar. E eu digo mais, correr atrás é bem melhor, acredite, do que ficar pra trás ou esperar pra ser jaz. Mas isso não satisfaz, levante as mangas e lute pra mudar esse cartaz. De político corrupto a gente já conhece, nossa parte é cobrar e aprender a dar cheque. Mas sem estresse, com consciência e atitude, população informada, irmão, não se ilude. Jogo político, esquema armado pra enganar menino. Busca firmeza na verdade sem correr o risco da dispersão, da manipulação provocada abertamente pela televisão. Não brinque não, que há quem diga que o problema é carne com 500 anos de exploração, que custa caro, efeito consequente e generalizado. População acomodada ou de pés atados, eu não sei não, parece muito mais questão de imposição. Isso não pode ser barreira pra revolução, abastecida de ideias e informação. Nego articulado prepara a conspiração, nova forma de educação que a rua traz, pra que nunca seja utopia. Respeito e paz, a ideia do parceiro me inspirou demais. Essa fusão de consciência Paraíba também faz. Herdeiros, até quando vão, finge aceitar. Herdeiros, acha a solução, vão pra dentro buscar. Herdeiros, até quando vão, finge aceitar. Herdeiros, acha a solução, vão pra dentro buscar.